explicar ou entender vai ser foda. Um rolo compressor, como se fosse o mais fudido. Devastador, impacto fulminante. Não me restou uma saída ou outra chance, não. Por um instante, pensei que era aquilo só. Tristeza de dar dó, desilusão com tudo. Caiu meu mundo, eu me senti só o pó. A gente acredita, vai e se dedica. Mata, morre por alguém, por algo que se tem. Porém, no escuro pelas costas vem um tiro. Fecham-se as cortinas e você não é mais ninguém. Última cena, último ato, a dor. Porcos festejam sobre o corpo de um defensor. Que dedicou, enfim, o máximo de si. Que então tentou e se fudeu no fim. Não sou ator, isso aqui não é novela. Real, realidade, eu faço parte dela. Não tô entre um comercial e outro e tal. Passando a rola e pá na pilantra da atriz principal. Eu tô falando de traição, de pilantragem. Minha poética versão, minha verdade mais apurada, sincera, que Deus me deu. Até parece que foi sonho meu. Sonho meu. Até parece que foi sonho meu. Sonho meu. Como faz falta um abraço seu. Eu vejo a hora disso tudo acabar. Me dá uma chance, eu quero acreditar que nada dessa porra aconteceu. 6 da manhã, a insônia me pegou, me fudeu. Trouxe a lembrança, nada de chá, nada de café. Eu quero é um gole de amor, de esperança. Paz de criança, dormindo ligou. A tática perfeita, o respeito, o amor. O coro, oh, a gíria morou. A última ponta de luz puxou. Talvez um dia lá você esteja louco, lá com o dedo no gatilho, suando frio, pronto pra tirar. Firmeza, seu mano e você, firmeza. O plano definido, a fita derradeira. Não falo de contrato, eu falo de amizade. O fato é o que eu falo e o que eu faço é com cumplicidade. Na malandragem do bem, quem liga, ligou. Sou quem rima o terror, tô na paz do senhor. Ei, meu mano não atirou, pipocou. Faltou disposição na ladeira, me abandonou. Aonde estou? Que treta, que fita. Esta é minha vida, se acredita. Em um instante, tudo se perdeu. Quem é você? Me responde, quem sou eu? O fim da linha por um erro que se cometeu. Até parece que foi sonho meu. Sonho meu. Até parece que foi sonho meu. Sonho meu. Sonho meu. Como faz falta um abraço seu. Não vejo a hora disso tudo acabar. Dá uma chance, eu quero acreditar que nada dessa porra aconteceu. Fui humilhado, tratado como nada, um bosta. Inocente ou culpado, agora não importa, bosta. Perdi a vida, fecharam-se as portas, bosta. Não tive média, me expulsaram da escola, bosta. Minha ferida não cicatriz, é foda. Tudo que passei, o que sofri, quem se incomoda? Como é foda saber que a causa é uma bosta e a consequência na sua cara engatilhada, é foda. Passa o dia, passa a hora, passa o tempo. Passa a bola, é foda. Minha memória infectada descontrola. Abala o corpo e sobra a alma pra vitória, bosta. Um pobre dialeto que me sobra. Violência pura me tortura, como é foda. Sonho um dia ser feliz, sair da bosta. Um salve pras cadeias do país, paz e glória. Até parece que foi. Nossa, pra TV Direto. Santa Marcelina, Parque do Carmo, lá do São Mateus.